do Paraná. Das quebradas de Londrina, aprendendo com as derrotas e as batalhas que ensina. Vitórias e derrotas, trazendo na história. Não para de lutar porque quer alcançar a glória. Respeitando adversário, sem desmerecer os outros. Só de entrar na arena, cê já é vitorioso. Preparado pros fronte de batalha nos ringue. A fé me fortalece e nunca se extingue. Uma sequência violenta, adversário na pior. Seu soco tem a intensidade do martelo do Thor. Tatuado no corpo, dragão medieval. Não é filho de Odin, mas sua força é igual. Os covardes desistem, os fortes jamais. Perseverança é tudo. Um guerreiro sagaz, disciplinado a derrubar seu oponente, coração espartano, segue sobrevivente. Ei, ser humano, humilde, não esquece dos parceiros. Seu coração é nobre, o sentimento é verdadeiro. Sobrenome, carrega o que morreu na cruz. Já tem vitória no nome, Gil Cleide Jesus. Eu sou Gil Cleide Jesus, a minha inspiração é o Minotauro. E o meu grande irmão Éder Famoso. E a minha companheira Nayara, que sempre me apoiou. É isso aí. Cresci em meio aos arames, os espinhos me esquivei das maldades que entrou no meu caminho. Derrotei muitos Golias na minha caminhada. Fiz da fé o meu escudo, minha arma pra batalha. No início de 2005 comecei minha trajetória, se esperando os lutadores do mundão afora. Você pode conquistar se você acredita, atrás de uma derrota, uma vitória escondida. Hoje tô pronto, aprendi a sobreviver. Virei gladiador e vou à luta pra vencer. Pode vir de cara feia, não serei intimidado. Sou Gil Cleide Jesus, soldado blindado. Sei que a morte é ingrata e apaga os sorrisos, mas não apaga as lembranças que ficaram comigo. Um fato ocorrido, inconsequentemente, 26 de julho ficou marcado na mente. Deus o tenha um parceiro, jamais vou me esquecer dos momentos bons que passei com você. Lutamos juntos no ringue, na vida e mais. Éder Fugo, famoso, descanse em paz. Bye, bye, bye, bye.